O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. Para esclarecer o que seria a neurose, uma pessoa doente, assim, psiquicamente, e o que seria uma pessoa sã, eu fiz aqui uma série de dados que os senhores podem identificar. Por exemplo, se os senhores notarem a pessoa doente, né, neurótica, até psicótica. Psicótica é uma pessoa doente mental, com esquizofrenia, com depressão, com epilepsia. Então, como uma pessoa muito doente age? Eu pus aqui, em primeiro lugar, o indivíduo doente, por causa da inversão, né, que é ocasionada pela inveja, ela geralmente ela é inimiga dos amigos. Então, as pessoas que ela tem mais dependência, que ela mais gosta, ela vê como inimigos. E ela, de outro lado, é amiga dos inimigos. Então, essa inversão é muito importante os senhores perceberem, porque é muito comum na sociedade. A pessoa, por exemplo, muito neurótica, ela atacar a família, atacar aquelas pessoas que a sustenta, atacar as pessoas que tratam bem, e ela, vamos dizer, ela ser assim amiga das pessoas inimigas. Em segundo lugar, né, que a pessoa geralmente neurótica é uma pessoa contra a vida, que ela acha que a vida não deveria ser como é. Então, ela sempre se encaminha em relação à destruição da própria vida. Então, a pessoa que nunca está satisfeita, que acha que a vida é uma tristeza, então, essa pessoa é muito doente. Agora, uma conduta sã, né? Como seria, por exemplo, no primeiro caso, o indivíduo que tem um certo equilíbrio, geralmente ele é amigo dos amigos. E não é que ele vá atacar os inimigos, mas ele tem tolerância. Então ele entende porque o indivíduo ataca ele, porque o indivíduo é inimigo dele. Então ele é tolerante. E a tolerância, podemos dizer que é um dos elementos mais importantes para a vida social. Em segundo lugar, né, uma conduta sã, que a pessoa é amiga da vida, que ela gosta da vida, usufrui, que está, de uma certa maneira, sempre contente com a vida que tem. E que ela tem também consciência de como as pessoas muito doentes, principalmente postadas no poder, que elas, assim, destroem a vida social, destrói a vida, a própria vida, afinal de contas. Então, eu posso até dar exemplos, né? Questão de impostos. Se o indivíduo pega poder e começa a colocar imposto em cima do povo, como, aliás, dizem as lendas, né, que havia lá na França, na ocasião que eles atacaram a família imperial. Então falaram para a rainha lá, Maria Antonieta, que o povo não tinha mais pão para comer. Então dizem, né, não sei se é verdade, e que a Maria Antonieta falou assim: uai, se não tem pão, por que não faz bolo, né, não come bolo? Então ela não percebia que o que faltava era trigo, era alimento para fazer um e fazer outro. Então o que mais é uma atitude doentia? Por exemplo, o indivíduo doente, ele é inimigo do bem. Tudo aquilo que pode trazer o bem para ele, até o dinheiro, o bem-estar, ele é contra. E é amigo do mal. Quer dizer, ele não faz questão de ganhar bem. Até é interessante ver essa questão do dinheiro, né? Que a maior parte das pessoas acha que o dinheiro é trazido na Terra pelos demônios. E não que o dinheiro, vamos dizer, é a riqueza que o ser humano tem. Então, antigamente, não havia dinheiro, então eles faziam transações assim no comércio. Por exemplo, dava uma saca de feijão por outra de batata, transacionavam desse modo. Depois eles colocaram o preço, né? Neste alimento, naquele, para facilitar a vida. E com isso o dinheiro passou a facilitar a vida do ser humano. Então, se a pessoa é inimiga do dinheiro, não quer ganhar, então é sinal que ela é doente. E podem notar que as pessoas muito doentes, elas não conseguem ganhar, não conseguem trabalhar. Então, o que seria, nesse caso, uma conduta sã? Que a pessoa é amiga do bem, mas ela não é assim totalmente ingênua, mas ela percebe também o mal que existe no mundo, o mal que existe nos outros e nela mesma. E também a gente pode dizer o que é o indivíduo doente, né? Que é o indivíduo inimigo da espiritualidade. Fala em anjos, ele xinga, blasfema. E, de outro lado, né, a gente pode falar que ele é amigo dos demônios. Então, o indivíduo que acha que o demônio pode trazer glórias para ele, trazer bem para ele. E o que é um indivíduo são nesse sentido? Ele é amigo, né, da espiritualidade, aceita e cuidadoso, né, com as chamadas tentações, né, que os demônios colocam na cabeça de cada um. Então, a conduta doentia também, eu posso dizer um outro elemento, o indivíduo doente é inimigo de si mesmo. Então, tudo que ele faz, ele traz prejuízo para ele. E se torna amigo daquelas pessoas que exploram ele. Então, ele é inimigo de si próprio e amigo dos seus inimigos, né? Dos seus algozes, vamos dizer. De maneira que uma conduta sã é quando o indivíduo é amigo de si próprio, se aceita mesmo com os problemas que tem e paciente, né, com os seus algozes, né, com as pessoas que o atacam. Um outro elemento também sobre a doença do ser humano: o indivíduo doente está sempre com má saúde, então ele é inimigo da saúde, ele está sempre arranjando doença. Ou come demais, né? Ou tem uma vida, vamos dizer assim, muito notívaga, né? Passa as noites fora, bebe muito. Então, é um indivíduo que está jogando fora a saúde. E, de outro lado, é amigo da doença. O que é o indivíduo são, né? É aquele que é amigo da saúde, se cuida bem, a pessoa que se cuida. E prudente, né? E paciente quando ele tem doença. Em sétimo lugar, né? O que seria um indivíduo doente? É um indivíduo que é inimigo do essencial. O essencial o que é, né? É o trabalho, é a alimentação, é a casa, a família, etc. E amigo, então, do que é secundário, do que é supérfluo. Quer dizer, fica procurando coisas que não diz muito respeito à verdadeira vida. O que é o indivíduo são, né? É que é amigo do essencial, cuida do essencial na vida e deixa, né, o supérfluo para depois. Então é tolerante, né, com as pessoas que são muito superficiais. Agora, eu gostaria de ver aqui quem quer dar uns exemplos, quem quer falar sobre a trilogia. Eu tenho um exemplo aqui, doutor Kepp. Eu estava ouvindo o senhor falar e estava pensando numa pessoa que veio fazer análise essa semana, né? E que mostra bem essa questão da pessoa ir atrás das tentações e não querer ser amiga do bem, amiga dela própria, né? Então, como ela teve longas férias, ela passou uma boa temporada no Nordeste e agora ela quer se mudar para essa cidade do Nordeste, né? É uma cidade pequena, no mar, então ela tem um parente lá, né? Então ela está com a ideia que aquilo é o paraíso, né? Que ali vai ser uma grande coisa na vida dela, ir para lá, e só pensa nisso. E ela é professora em São Paulo, né? Faz um trabalho bonito de artes com alunos, né? Então, quem ouve ela falar, ela diz, mas eu vou dar aula lá, então vai ser uma coisa boa também. Então, parece uma coisa, que é uma vida mais tranquila e tal. Mas quando a gente pede para ela fazer associação de ideias, né, com esse lugar onde ela passou as férias, ela associa, assim, a algo de atraso, né? Ela até brinca que lá até o fast food é lento, né, que demora para chegar, porque tudo é muito devagar, né? E quando pede para associar a vida que ela tem em São Paulo, ela liga desenvolvimento, equilíbrio para ela, né? Porque inclusive ela faz um tratamento aqui, algo, ela diz que é algo certo para ela seguir. Mas ela fica o tempo inteiro nessa tentação de querer ir para lá. Então, mostra como a pessoa realmente rejeita, né? Dá o contra no bem na sua vida, e a atitude sã é a de ser amiga do bem, né? Como o senhor estava dizendo. Então, você está falando, né? A Selma, ela é analista também aqui na sociedade. Então, o que, que a Selma está falando é que a pessoa que é doente, ela é doente por causa disso, né? Ela escolhe, por exemplo, uma vida inferior para ter, escolhe uma vida secundária. Então, é muito comum ver isso, né? Na parte econômica. As pessoas que desprezam dinheiro, dizendo que Cristo falou assim, que aquele jovem, né, rico, para deixar tudo e segui-lo. Então não é bem o dinheiro que faz a desgraça da pessoa, é a maneira com que a pessoa lida com o dinheiro. O dinheiro, como tudo que existe, é um bem para a pessoa. Agora, se despreza, se ataca o dinheiro, ou então se só quer ser milionário, né, através da desonestidade, de drogas, através da especulação, então aí sim é uma pessoa doente, mas não por causa do dinheiro, por causa de como ele lida com o dinheiro. Agora, quem mais quer falar? O doutor Ademar quer falar? Então, doutor Kepp, eu gostaria de falar dessa questão da neurose, da rejeição que a pessoa faz assim ao próprio corpo, né, à saúde em si. E a gente, como trabalha em hospital e aqui na clínica, né, de psicanálise também, a gente pega muitos pacientes somatizados, a gente nota que isso é comum, né? Então, eu tenho um exemplo de uma paciente que, inclusive, passou aqui fazendo análise uns tempos. E uma vez ela contou um episódio de análise que falava o seguinte, que ela tinha se inscrito para um curso de assistente social e ela conseguiu passar nesse curso. Só que ela não queria contar nem para o marido, nem para ninguém que tinha passado no curso, né? Eu falei assim, mas aí na associação de ideias eu perguntei o que ela associava o marido e as outras pessoas. Ela associou a inveja, né? Que os outros não iam gostar, que iam ficar com inveja dela. E o curso ela associou uma coisa boa e desenvolvimento. Então eu mostrei exatamente para ela, porque por causa da inveja dela, ela rejeitava esse desenvolvimento interno dela. E ela, assim, né, essa consciência ela teve, e depois, uma semana depois, ela assim desenvolveu uma pneumonia, essa paciente, né? E assim, depois ela veio, voltou para análise novamente, e eu reforcei mostrando essa questão da inveja, que ela não tinha conscientizado e que tinha acabado somatizando. Então é muito importante a pessoa perceber, né, essa rejeição que ela faz ao bem na vida dela. Devido a essa neurose muito forte, as primeiras coisas que ela ataca praticamente é o próprio corpo. Então, o senhor nota, doutora Ademar, que a pessoa ela pode ter uma úlcera, assim como a preocupação, uma úlcera no estômago, né? Numa hora ele pode adquirir uma úlcera. Se ele tem uma preocupação muito grande, uma dependência muito grande. Agora, o que é interessante é que quando eu trabalhava aí na clínica do professor Edmundo Vasconcelos, que era uma clínica de moléstia do aparelho digestivo, às vezes a pessoa fazia uma sessão de análise e se ela aceitasse a consciência, quer dizer, em uma hora também a pessoa sarava. Então, tirando a radiografia, a úlcera estava completamente cicatrizada. Então, o que eu quero falar com os ouvintes, né? É que se a pessoa procura a doença, ela encontra. Quem procura sempre encontra, né? Como se fala. Mas se ela quiser também a saúde, ela vai ter saúde. Agora acho que a Luciana quer falar. Então, com relação a isso, Dr. Kepp, o senhor fala, né? Isso que eu acho uma coisa tão bacana no trabalho do senhor, é que quando o senhor fala, o senhor diz coisas que toca na alma das pessoas. Porque o senhor fala do que a gente faz para negar o bem que a gente tem dentro. E isso toca todo mundo, porque todo mundo faz isso. Todo mundo se destrói, né? Por isso que tem aquele ditado que nós somos os nossos maiores inimigos. Então, o senhor diz que cada ser humano possui maravilhas que podem se manifestar um dia e trazer uma fonte incalculável de riquezas que têm sido recusadas. Então, como o senhor falou agora há pouco, que as pessoas ficam doentes porque elas negam, né? Elas negam essa essência que tem dentro. E o que eu acho também muito incrível é que o senhor fez uma metodologia científica para isso. Que a pessoa vem e ela vê, ela trata como que ela está fazendo com a vida dela. Que ninguém é vítima de nada. Então veja, né, Luciana? Se a pessoa tem o hábito de beber, né? Principalmente na adolescência. Ela vai e começa a beber, ingerir álcool. Então, à primeira vista, vai dizer, nossa, que interessante, ela quer ser adulta, essa criança quer crescer. Ou então ele vai atrás do álcool, porque o álcool vicia e causa bem-estar. E nunca a pessoa pensa que ela vai atrás da droga, do álcool, para estragar a vida. Então, a base dessa procura de drogas, assim, é justamente para uma espécie de suicídio, que a pessoa tem prazer em estragar todo o bem que tem. E a nossa sueca, a Helena Melander, né? O que ela tem a dizer hoje? Então, eu sou professora na Millennium, que usa o método terapêutico do senhor. E foi interessante que a gente fez uma pesquisa com todos os alunos da escola sobre os benefícios que eles tiveram com o método terapêutico. E então nós temos agora provas científicas que realmente funciona. Nós perguntamos, por exemplo, dos sintomas físicos, se melhorou alguma coisa, né? Aqui uma moça, uma aluna minha, fala que ela tinha dores de cabeça com frequência, não tem mais. Um outro aluno tinha bruxismo, sinusite, tratamento dentário, médico, não faz mais, não tem mais problemas. Outra era extremamente ansiosa e angustiada, não é mais. Outra deprimida, coroa de depressão. Outra que tinha problemas frequentes de ficar gripada, também não fica mais. Aqui tem um médico, a gente perguntou também se a pessoa teve alguma melhora no trabalho. Ele falou assim, que eu posso ajudar mais as pessoas a se conectarem com a natureza, com Deus e com os valores do bem e da bondade. Então, mostra como a pessoa realmente entra em contato com esses valores corretos através desse método. Até mesmo, né? Questão de visão, né? A pessoa, às vezes, vai fazer análise e ela tinha miopia, né? Não miopia congênita, mas uma miopia, assim, adquirida com o tempo. Ela fazendo em poucas sessões de análise, ela recupera a visão. Então, um dos fatos mais interessantes é a questão da surdez. Grande parte das pessoas, quando começam a fazer análise, o analista faz qualquer pergunta, por exemplo, fala sobre a sua vida, qualquer coisa assim, a pessoa fala, ah, o quê? Eu não ouvi, o quê? Não, fala sobre algum problema que tenha. Não, o que o senhor falou? Compreende? A maior parte das pessoas não querem ter consciência da realidade, né? Então, quando vem fazer análise ou quando eu converso com outra pessoa, elas começam a ficar surdas para não ouvir o que os outros falam, porque só ela quer falar. E agora o Léo que esteve na Inglaterra, o senhor já esqueceu da Inglaterra? Não esqueci não, doutor Kevin. Mas o senhor ficou lá como analista, né? Se o senhor fosse ser garçom lá, fosse trabalhar lá com os ingleses, o senhor ia levar tanto coice deles que não iria gostar muito, não. É, lá tem o aspecto de vida difícil também, né? É, esse pessoal do Brasil, né, vai lá no exterior para ganhar dinheiro. Mas ele sai com o couro ardendo é lá, verdade. Né? É verdade. E sem muito dinheiro também. É explorado, né, Dr. Kep? Primeiro mundo explora o terceiro mundo. Então, eu continuando o assunto de hoje, eu estava lembrando da questão da hipocondria. Que eu tenho uma cliente que ela é assim, hipocondria é quando a pessoa gosta muito de falar de doenças e arranja uma doença atrás da outra, algumas imaginárias até. Então, é porque a pessoa está desprezando a consciência que ela tem, como o senhor falou. A pessoa não quer nem ouvir, nem falar. Quando ela ouve e fala, ela melhora dos sintomas. Mas, às vezes, ela não quer ouvir. Então, é esse caso dessa cliente, acho que é o caso de muitas pessoas. Então, ela vem na análise e ela conta um problema, é dada a interpretação e ela imediatamente já volta a falar dos sintomas físicos. Ela não quer ficar na consciência, porque a consciência é uma coisa espontânea em todo mundo, em todas as pessoas, em qualquer idade, qualquer país. Então, isso vem espontaneamente na pessoa. Ela vê tanto os problemas que ela tem, como ela vê os valores das pessoas, da vida, de si mesma, das situações. Então, ela sempre tem a consciência do bem, que é da verdade, da existência verdadeira, mas também tem consciência de como ela está agredindo tudo isso, rejeitando tudo isso. E quando a pessoa gosta de ficar falando de problemas físicos, de doenças, ela não quer entrar nessa área, que é a área principal, né? Então, esse é o problema da hipocondria. E o senhor explica aqui no livro, do seu livro, A Bíblia Trilógica, a respeito da censura que a pessoa faz com relação a toda essa consciência que vem na mente dela. Então, o senhor diz assim: a censura pode ser realizada ou para a pessoa se opor à consciência do mal que pratica, ou principalmente para não enxergar todo o bem que existe. De qualquer maneira, a censura é principalmente um processo de se opor ao bem que se possui. Então, é uma atitude de doença, como o senhor estava explicando no começo. As atitudes sãs e as atitudes neuróticas, né? Então, ir contra toda essa consciência que só traz o progresso para a pessoa e a saúde é uma atitude bem neurótica que precisa ser conscientizada. Até breve.